Ouça agora o Sonoridades Informa, com notícias e prestação de serviços sobre a EFELESH, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP. Começa nesta quarta, dia 29, a 8ª Feira do Estudante de Guarulhos, no Teatro Adamastor, centro da cidade. A atividade é promovida pela Subsecretaria da Juventude da Prefeitura e vai até sexta, dia 31, com entrada gratuita. O evento é uma oportunidade para que estudantes das escolas públicas e privadas, em especial do ensino médio, possam conhecer melhor as universidades da região e os cursos que oferecem. A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp estará presente. É o que explica a professora Indaiá Bassani, presidente da Câmara de Graduação da EFELESH. Já é a 8ª edição e pela primeira vez a EFELESH vai participar. Então, para nós é uma oportunidade única de apresentar a escola que já está há uma década no bairro, mas que ainda não é conhecida de todos os estudantes da região. A diretoria acadêmica e as coordenações da EFELESH produziram um folder com informações sobre todos os cursos que a escola oferece e que será distribuído no local. A escola vai ter um stand fixo na feira, com a presença de docentes e estudantes, durante os 3 dias do evento, em plantão permanente com várias atividades. Além desse stand, que a gente vai ter um rodízio de aproximadamente 30 docentes e monitores estudantes, nós vamos ter uma palestra, uma fala de 30 minutos discorrendo sobre o que é o SISU e como é que o estudante pode fazer para ingressar na Unifesp. Porque o que nós percebemos, principalmente no dia aberto, que é um evento que a gente realiza também aqui no campus, a gente abre o campus para conversar com os alunos de escolas públicas da região, é que muitos estudantes secundaristas não sabem como ingressar. Então a gente vai ter essa palestra de 30 minutos que vai ser no dia 31/8. A presença da Unifesp na 8ª Feira do Estudante, portanto, é parte do esforço da universidade de democratizar o acesso ao ensino superior. E principalmente mostrar para os alunos, com dados, que o ingresso é possível. Então mostrar que ainda temos vagas não preenchidas em muitos cursos, então, porque por vezes os alunos consideram que a universidade pública é algo inatingível. Então mostrar para os alunos que eles conseguem ingressar na universidade, né? Se fizerem o Enem, se fizerem a inscrição no SISU, é possível o ingresso na universidade. Então acho que o maior objetivo é esse e, por consequência, a gente acaba mostrando a especificidade de cada curso. Então cada curso mostra quais são seus objetivos, quais são as formações possíveis, quais são as possibilidades de carreira após a conclusão, e também a gente pode apresentar a pós-graduação, porque a gente tem vários programas de pós-graduação também aqui no campus. Boletim produzido no LAV, Laboratório de Audiovisual da EFELESH, no projeto Sonoridades, coordenado pela professora Joana Rodrigues, do Departamento de Letras, produção do professor Bruno Fuser e edição de Diogo Dias, bolsista de Iniciação à Gestão.